Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Reciclar o lixo é benéfico para o ambiente e também para a saúde. O Seixal Saudável de Bruçaçus sobre a reciclagem. Em estúdio temos o responsável de comunicação e imagem da Amarsul, Bernardo Martins, que é questionado pela já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Dados recentes revelam que apenas cerca de 3 milhões de portugueses separam os resíduos de uma forma completa e contínua. Porquê separar o lixo? Por uma questão de consciência ambiental, no sentido de minimizar a utilização dos recursos naturais, como matérias-primas de novos produtos, contribuindo positivamente para que se consiga encontrar um caminho para um desenvolvimento sustentável para as gerações vindouras. Qual é o impacto do lixo na saúde? Os resíduos, quando mal geridos, podem provocar o aumento da poluição e contaminação das águas, do ar e do solo, e a proliferação de vetores de doenças, reduzindo a qualidade de recursos ambientais. Todo o lixo é reciclável ou existem materiais que não podem ser reciclados? Grande maioria dos materiais já é reciclado. Tem havido uma evolução ao longo dos anos nesse sentido. E caminhamos para conseguir cada vez mais reciclar todos os resíduos passíveis de serem reciclados, claro. Para quem não está muito familiarizado com estas questões, que tipo de material deve ser colocado em cada recipiente de um ecoponto? Felizmente que já não são muitas as pessoas que não estão familiarizadas com o tema. Contudo, para aqueles que ainda desconhecem ou são mais resistentes ao tema, posso dizer que no contentor amarelo podem colocar todas as embalagens de plástico e metal. No contentor azul podem colocar todo o papel, cartão, jornais, etc. No contentor verde, vidro. E depois tem o pilhão, que geralmente está na lateral de um dos nossos contentores, onde podem colocar todas as pilhas, acumuladores e inclusivamente baterias de telemóvel. Determinadas pessoas não separam o lixo, justificando que não têm um ecoponto perto de casa. A Amarsul está a pensar em aumentar o número de ecopontos no concelho? A Amarsul, todos os anos, faz um planeamento para reforçar situações de maior dispersão demográfica. Obviamente que a nossa intenção é chegar a todos e que todos tenham a possibilidade de participar na reciclagem, na separação dos resíduos em casa e depositarem nos ecopontos. A Amarsul, não só no Seixal, mas nos restantes 8 concelhos que abrange, está em constante reforço para poder estar mais próximo da população. Que trabalho tem desenvolvido a Amarsul no concelho do Seixal? Atualmente temos instalado um ecoparque no concelho do Seixal, que tem um aterro sanitário, tem uma central de triagem. Temos projetos pilotos a serem desenvolvidos em Belo Verde e na Marisol, com a atribuição de contentores por moradia. Vamos pensar alargar depois, se tivermos bons resultados. Temos ainda em construção uma central de gestão anaeróbia que vai fazer com que possamos enriquecer o aproveitamento de biogás e o composto que depois poderá ser utilizado como fertilizante agrícola. Projetos da Amarsul a decorrer no concelho do Seixal. No próximo Seixal Saudável fazemos o balanço de um ano de programas na RDS. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.